Nova Mega FM. Se você acha que tem talento ou apenas tem o desejo de ser locutor por um dia, chegou a sua hora. A Nova Mega FM lança Boa Aprendiz. Mande sua mensagem dizendo: eu quero ser locutor por um dia. Deixe seu nome, número do seu telefone e participe. Toda quinta, a partir das 15h, Boa Aprendiz. Locutor por um dia, só aqui, na Nova Mega FM. Na hora de construir ou reformar, Sedex do Cimento é o seu lugar. Temos o cimento mais barato do Vale do Cotinguiba. Areia, brita, arenoso, bloco, seixo e muito mais. No Sedex do Cimento é assim. Pediu, chegou. Organização Marquinhos do Sedex. Todo mundo ligado aqui na 101,5. Bom dia, bom dia, bom dia, alegria! Vamos nós! Bom dia, Mega! Até às 10 da manhã, às 10 tem um campeão de audiência, Sérgio Boca vai comandar sua manhã. Meio-dia tem Antero Alves e toda a sua equipe. Olha, hoje vamos homenagear os aniversariantes do dia. Você que hoje completa mais uma primavera. 77. Manda um alô pra Luiz e Shirley. Aí em Carbópolis, a turma do Leblon. Alô, Dark. 7:07. Muito bom dia. Olha, você que tá aniversariando hoje, que tudo de bom te aconteça. Você que tá completando mais uma primavera, muita saúde, muita paz. Os nascidos no dia 15 de agosto. Continua a melhor programação de todas as manhãs. Bom dia, Mega! Cadê essa canjica? Olha, Bizarão não quer falar não, gente. Ele tá rouco, tá doente, viu? Ninguém consegue ouvir esse homem, nem manda beijo, nem nada. Fica na sua, Bizarão. Fica aí, né, Lian? Lian fica só rindo. Vamos lá, tem participação com a gente. Fica na sua, Lian, fica na sua. Que menino é esse? Calma, Lian. 9138-4868 pra você interagir, participar nessa manhã gostosa de quinta-feira. Tá nublado aqui, hein? Mandar um abraço, um salve, salve a galera de Capela. Alô, Sergipe ligada aqui, todo mundo. Quero mandar um especial à turma de Rosário do Catete, Carmópolis e Aparatuba. A galera de Siriri, aqui da Ban Muribeca. A turma dos aplicativos pela internet em qualquer lugar do planeta. Agradecendo a sua audiência em Santo Amaro das Brotas, Maruim, Laranjeiras. Que galera é essa curtindo a gente lá em Japoatã? Alô, Edilene, aumenta o volume pra incomodar a vizinhança. Acorda. Tem que acordar todo mundo, né, seu Chico? Com certeza. mande áudio, não mande, né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande áudio. Ah, tá bom, Catifundo, o locutor é burro. Vê só, pessoal, vê só, vamos lá. Machuca mesmo, que essas músicas, aí eu não aguento não, cruel. Bom dia, Mega. Empurra, Mega. Ah, empurra, Mega. Empurra, Mega. Valeu, um abraço à galera de Areia Branca curtindo a gente. Um abraço. Essa turma lá em Areia Branca, alô. Ninha, minha querida, um beijo. Vamos agora ao outro lado aqui, vamos pra Mega assim. De norte a sul, de leste a oeste, vamos a Barrocão lá em Japoatã, a pequena notável. Bom dia, Mega, bom dia, Paulo César, bom Edilene, dia. Já acordei um pouco mais cedo, já tô lhe ouvindo na Mega FM. Que bom! E gostaria de ouvir, Paulo César, hoje, Luan Santana, Asas, passa pra mim, tá? Eu ofereço pra você, pra todos os ouvintes da Mega FM. Tô na Mega FM com Paulo César. Empurra, Mega! Empurra, Mega! Olha a hora agora, 7h10, não se atrase, pra você que tá indo trabalhar, pra você que tá em casa, é dona de casa, é um corre-corre, pense num trabalho que não acaba nunca, né, Yara? Você sabia que eu não vivo sem você? Sabia que eu não vivo? Jean Giovanni, aqui na nossa programação. Todo dia a mesma coisa, já não sei o que fazer. Passo a noite acordado, pensando em você. Mesmo estando ao seu lado, você parece distante. Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes. Não vamos ficar parados, eu, você, vendo nosso amor morrer. E a gente não faz nada. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. A gente tem que se entender. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar. KFM. Ao seu lado, oh, você parece tão distante. Onde está o seu carinho? Seu amor não é como antes. Não vamos ficar parados, eu, você, vendo nosso amor morrer. E a gente não faz nada. O nosso amor é lindo. Te amo e você me ama. Não deixe apagar a chama. A gente tem que se entender. O nosso amor. Giovanni, eu não vivo sem você também. Quero mandar um alô especial para o casal mais apaixonado de Carmópolis. Minha amiga Sheila e também Luiz, lá em Carmópolis. Alô, Oliver. O nome da menina é Narinha, não lembro não, viu, dona Catifunda? Não lembro, eu acabei esquecendo, viu? O quê? Não acredito. É, esqueci. Fazer o quê, dona Catifunda? É, mandar um alô pro irmão do Beju, curtindo a programação da Mega. Cadê o irmão? Fala, irmão. Irmão do Beju, cadê ele? Manda... Paulo César, bom dia. Bom dia, irmão. Manda um alô pra nós. Estou ouvindo seu programa aqui, Everaldo do Beju. Oi, de Muribeca. Vim chegando aqui já em Carmópolis. Um Beju, mal casada. E sarou e fresquinho, fresquinho. Ô, que delícia! Manda pra nós aqui, viu? Um abraço pra Everaldo e sua esposa, a turma já na batalha. Um fica em Aguada e outro em Carmópolis, né? Vamos nós, olha a hora certa agora. 7:15 na Mega, 7:15, todo mundo participando nessa quinta-feira maravilhosa, dia 15 de agosto. WhatsApp da Mega, 91384868. Mande sua mensagem, WhatsApp da Mega. Calma aí, Catifunda, não esqueci não, eu sei que tem as previsões, mas o pessoal, o ouvinte tá querendo participar, Catifunda. Alô, Manuel. Bom dia. Bom dia, Manuel. César. Oi. Sou o Manuel do Povo de Malhada, tô ligadinho na Mega. E gostaria de ouvir uma música de Amado Batista. Apaixonado, Manuel? Os seus olhos verdes. Calma, Lian. Pensa a todos ouvintes da Mega. Empurra a Mega. Empurra a Mega. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Não se atrase, agora são 7:19, o mais amado do Brasil, 7:19. Manda alô pra Nenê, alô Nenê que trabalha com seu Carlos, um abraço com a Adriana. Nenê, ele é irmão de Dona Dira de Carmópolis. Ô, Besourão tá gripado, não pode falar nada, né, Besourão? Um abraço pra você, Nenê, gente boa, alto astral. Manda alô, pessoal, lá em Malhadas. A turma curtindo a gente lá em Malhador. Um abraço da turma do Clube da Amizade também, participando da nossa programação. Muitíssimo obrigado, viu? Vamos nós, 91384868 para você participar comigo aqui da nossa programação. Trazendo as últimas previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricórnio. Olha, bem diferente de ontem, hoje os astros mais vão ajudar do que atrapalhar e revelam que você já começa o dia com boas oportunidades para encher o bolso. Divida comigo. Minha consagrada, aproveite para correr atrás dos seus interesses financeiros, mas mantenha discrição e evite falar dos seus planos. Aquário. Alô, você do signo de Aquário, signo da minha filha Poliane, 15 aninhos. Socializar é a praia dos aquarianos. É o dia e o dia vai raiar perfeito para interagir com amigos, pessoas queridas e um mozão. O período da manhã será repleto de estímulos nas relações em geral e com você terá carisma e simpatia para dar e vender. Vai ficar no centro das atenções. Vamos agora para você do signo de peixes. Atenção, atenção. Quintou bem, quintando para os piscianjos e as piscianjas que sonham em subir na vida. Hoje os astros dão um bom impulso para suas metas e garantem que você vai contar com ótimas perspectivas de sucesso. Amanhã a gente volta trazendo mais previsões dentro do nosso Bom Dia Mega, todo mundo participando aqui da Mega. Bom Dia Mega! WhatsApp da Mega 91384868. Mande sua mensagem. WhatsApp da Mega 721. Essa é linda dessa dupla que infelizmente acabou, né? Acabou não, ela continua com outra formação. Adalberto e Adriano, atitude. Oh, ei, olhe bem nos meus olhos. Essa é linda. Olha nos meus olhos, vem dizer a verdade, se ainda me ama, me tira dessa ansiedade. Porque se afastou de mim sem nenhuma explicação. Essa sua atitude arruinou o meu coração. Em sonho vejo você voltar com cara de quem se arrependeu. Que um dia seu homem fui eu. Pega! Ficar sem você não aceito, porque meu defeito foi sempre te amar demais. Eu fico aqui feito criança, eu tenho esperança de te ver voltar. Ficar sem você não aceito, porque meu defeito foi sempre te amar demais. Eu fico aqui feito criança, eu tenho esperança de te ver voltar. Ficar sem você aqui feito criança, eu tenho esperança de te ver voltar. Agora 7:24 na Mega, bom dia, minha gostosa companhia. 7:24, Ataíde e Alexandre, doces palavras. Ótima quinta-feira, olha a chuva aí, gente. Chuvinha gostosa, que garoa. 7:25, bom dia. Bom dia, Mega. Aquelas emoções bonitas. dias com emoção. Faz de mim Agora são 7h29, ótimo dia, 7h29 aqui na Mega, 7h29, às 10 tem Sérgio Boca, muita alegria e muita energia aqui nas suas manhãs. 91384868 para você participar. Manda um alô especial para todos os aniversariantes do dia, para você que completa mais uma primavera, muitos anos de vida. Ah, tem participação com a gente, Catifunda? Tem? Vamos, tem participação com a gente. Pelo 91384868. Bom dia, Edjane da Pirunga. Bom dia, Paulo César. Gostaria de ouvir Asas Morena, o Fez Petervaldo, meu irmão. Já, já. São Cubre do Amizade. Para todos que estão ouvindo a Mega. Todo mundo, todo mundo. E sem esquecer a minha netinha, né, Maria Vitória, que é fã da Mega. Empurra, Mega. Alô, Maria Vitória. Empurra, Mega. Empurrando muita música sertaneja. Alô, seu João de Lira, lá em Carmópolis. Todo mundo ligado. Alô, Daniele do Povoado Angás. Tem mais gente participando. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Daniele do Povoado Angás. Ô, Dani. Eu queria escutar a música do Grelo da Seresta. Já, já. Estourou. Pras cascas de bala. Empurra, Mega. Ok, querida. Todo mundo empurrando. Empurra, Mega. Empurra, Mega. Eu gostei assim, amostradinho. 7h30, ótimo dia pra você que tá indo trabalhar, pra você que tá em casa. Alô, minha amiga, minhas amigas, donas de casa, pra você que tá trabalhando, um alô para os topiqueiros, a turma da lotação, aos motoristas. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência, curtindo a programação da melhor. Olha a hora, 7h31 na Mega, 7h31. 10 lições para você se tornar uma pessoa mais forte na vida. Mexa-se diante das suas adversidades. Não fique se lamentando, queixando-se ou tendo pena de si mesmo. Tem gente que reclama demais. Se está chovendo, está frio, reclama. Se faz sol, reclama de tudo. Mantenha o controle, não é fácil. Não se desespere. Não perca o poder sobre suas atitudes. Não perca o equilíbrio mental e a sua sobriedade. Mantenha-se sempre racional, de cabeça fria. Tem situações que realmente são difíceis. Abrace as mudanças. Não tema as mudanças. Elas fazem parte das nossas vidas. Mesmo quando elas são necessárias e não planejadas ou desejadas, elas podem trazer um cenário positivo. Enfrente as mudanças com coragem e determinação. Tudo pode acontecer. Seja gentil. Você nunca sabe o que as pessoas que estão à sua volta estão passando. Às vezes, a pessoa que está do nosso lado está sofrendo e a gente não tem ideia. Dizem que a pior solidão é aquela quando a gente se sente só, não estando sozinha. Por isso, procure sempre ser gentil. Gentileza gera gentileza e respeito. Uma pessoa respeitável é uma pessoa forte. Não seja impossível. Antes de tomar uma atitude, pense, reflita. Pense do modo racional e que essa atitude representa em sua vida. Os impactos que pode causar. Os aspectos positivos e também negativos, coloque na balança. Calcule sempre os riscos, não seja impossível. Já fiz muito isso, às vezes a gente toma aquela decisão que você precisa pensar. Como dizia a dona Teresia, pensar nos prós e nos contras, né? Você tem que pensar antes de tomar aquela atitude na sua vida, no que vai acontecer na sua vida, nas pessoas que estão envolvidas. É preciso pensar. Comemore as suas conquistas e a dos outros. É sempre mais feliz comemorar as nossas conquistas. Mas cultive também a alegria com o sucesso dos outros. Pense no sucesso dos outros com um estímulo para você conquistar os seus objetivos. Assuma os seus erros. É errando que se aprende. E se faz parte desse processo assumir e se reconciliar com os próprios erros. Assuma os seus erros e busque repará-los, corrigi-los, aprender com eles e não repeti-los. E pedir perdão. Eu errei. Aproveite o tempo sozinho. Muita gente não sabe ficar sozinho. Mas o tempo que estamos sós pode ser muito produtivo e importante para a nossa vida interior. É um tempo em que podemos nos dedicar apenas a nós, os nossos pensamentos. Não tenha medo de ficar sozinho. E pense sempre positivo. O pensamento negativo não é produtivo. Não se apegue a pensamentos negativos. Seja sempre uma pessoa positiva na sua vida. Deus está aqui, eu posso sentir. Tua presença me acalma, me deixa seguro, teu calor me conforta, me leva além. É tão gratificante saber que eu posso confiar em ti. Tua presença me acalma, me deixa seguro, teu calor me conforta, me leva além. É tão gratificante poder confiar em ti. Quantas vezes pedi proteção, tu me atendeste.